tengo tiempo para hablar de la calle. La policía no puede pararme. Tengo tiempo para hablar de la calle. La policía no puede pararme. De tantos versos infinitos eu tenho pra você. Seja legal comigo e vai ser. Sou Bruno de la C, como se can é o perro de la C. Bro Joe, se liga no show do melhor flow. Vou que vou, sou erro sem papá, mas ba. Wow. Não me confunda com tu, irmão, pois sou malandro. Yo, tenho muito o que falar, tenho tempo para hablar. Não vou me calar, mostrarei a todos la verdade. Conectando, sigo cantando sem parar, papá. Todos querem ser rapero para caminhar em la calle sem medo. Pero, escute o carreiro para papá, pá. Tengo tiempo para hablar de la calle. La policía no puede pararme. Tengo tiempo para hablar de la calle. La policía no puede pararme. Eu represento la calle que me viu crescer entre malandros que me ensinaram a viver. Eu falo por cada maninho de rua, seu único lá é luz da lua. Só os loucos na madruga segura. É hip hop sem slock, toma choques e rachar bazar pra baia lock. Nem todo mundo sabe, la base no pare. Sou rapeiro desde lá, maternidade. E eu não vou parar nunca, pois respiro música, é tudo para mim. Coração de rua, poeta gaúcho, latica hermosa, me gusta muito. La calle é peligrosa por la noite, então se liga. Che, tengo tiempo para hablar de la calle. La policía no puede pararme. Tengo tiempo para hablar de la calle. La policía no puede pararme. E falando da rua, não tem nem o que esconder. Foi o início de tudo pra eu começar a escrever. Agradeço a Deus por toda a inspiração, por me dar boas ideias pra tocar nos coração. Enquanto bateu o meu, minha essência ainda vive. Enquanto existe rua, existe espírito livre. Não desista daquilo que te faz bem, irmão. E saiba que tudo passado por aqui não é em vão. A rua me chama pra dar o rolê. A rua me chama e eu não sei porquê. A rua me mostra o que eu não quero ver. Ela sai pensamentos e ideias pra viver. Tengo tempo para hablar de la calle. La policía no puede pararme. Tengo tempo para hablar de la calle. La policía no puede pararme.